Boa noite, meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores! Aqui é o Mega falando para a segunda parte do podcast do King of Fighters, que vai ao ar aí nesse domingo. E quem tá aqui comigo hoje também é o Bagó. Tá aí, Bagó? Ah, eu tô aqui sim. Aqui é o Bago e eu tô aqui de bico. Então acho pois que... é. Pra começar a falar, nada melhor do que falar o que a gente falou, já falou semana passada, aí a propaganda da nova pérola do fórum, que é o AWP Fighters 2008. Never surrender! O joguinho de luta aí feito pela Triforce Corporation lá com o Bagol, o Felcan e o Manji, que tem participações especiais de uma galera de gente bacana do fórum. Muito bom, muito bom. Apesar que teve uns bonecos ali que ficou, não tem graça de jogar contra os bonecos ali. Chimbinho e tu ali, não dá ânimo. Eu não consigo passar da terceira luta, nem chego lá. Pra reclamar assim, aqueles apelão do Chimbinho, aquele apelão do Mega, nem vi, não consigo nem chegar lá, cara. Ah, não, tem os outros bonecos chatos como a Yuri, Wolf, eu tô no a Yuri tá meio chatinha, qual outro? É, a Yuri é chata, cara. Ela te tranca no canto lá e começa a bater e não para mais. Qual... A Yuri é tranquilona. Chato lá é o Falcão. Nossa, o Falcão lá solta umas magias que te pega de longe, te pega de perto, te pega de longe, de perto. Te pega duas vezes, três vezes. Eu achei o Falcão mais ou menos, cara. Não... Sei lá, o Deadpool também tá chato no jogo. Nossa, o Deadpool é apelão. O cara é tirar. Ah, mas ficou legal o boneco dele, que lá ficou... Que eu não tinha visto um boneco do Deadpool ainda no Mugen. Daí não, eu achei não. Muito mal. A gente tá discutindo o cara pelão. O cara boneco bem feito, outros 500. Tem um monte de boneco bem feito aí. O problema é que o cara apela pra caralho. O cara te dá golpe no chão, golpe no ar. Ah, mas olha o Chimbinho. Ele te dá um combo, cancela especial, aí tu cai no chão e ele te levanta com uma rasteira mais apelão forte. Impossível. Que isso? Sem noção, tá ligado? É, não tem. Então, pessoal que, pessoal que não jogou aí ainda, muito vai pelo. Dar uma olhada lá no nosso fórum, se dá uma olhada na sala de sobre a AWP, que lá tá o post do game. Dá uns mais ou menos 180 mega. Sim. É pouquinho. Eu não cheguei lá ainda. Vocês chegaram a jogar o DDR aquele? Eu não cheguei nem no bônus do ganso lá, que ele ficou. Que eu não sei o que acontece lá. Eu não sei. Mas então, cara, o bônus, pelo que eu percebi, é meio randômico, porque volta você pega o ganso, pega o ganso com sua mão. Volta você pega o ganso, volta você pega lá o bônus dos revoltados lá que não participaram do jogo, e às vezes você cai no Dance Dance Revolution lá. Eu joguei o Dance Dance Revolution só no demonstração, lá no game. É, o Dance Dance Revolution só no demonstração também, porque... Eu nem zerei o jogo ainda, fiquei mais um pratica, nem sei o que tem no final, né? Eu zerei só com o Delta. Ah, sim. Não tem graça aquele boneco, né? Muito bem, muito bem, muito bem, meus amiguinhos. AWP Fighters. O que é o AWP Fighters? É simplesmente é o seguinte. Os caras do fórum caem na porrada no melhor estilo do Mugen, rapaz. Então, o que acontece? Se você já viu algum de nós alguma vez, você vai reconhecer as figuraças que estão lá. Então, todos, a panelinha do fórum está toda neste jogo. Tem eu, tem o Felcan, tem o Guile, tem o Show, tem o Pombo, tem os administradores. Todo mundo cai na porrada. Todos os sexos caem na porrada, meu amigo. Não tem pra ninguém. O pau quebra mesmo, entendeu? No pior sentido da palavra. Então, eu recomendo a você que este Mugen está muito bem editado. Esse Mugen foi feito por mim, pelo Manji e pelo Felcan. Na realidade, o trabalho maior ficou pela parte deles. Eu meio que só coordenei e chicoteei cada um dos dois. Então, rapaz, pega este jogo, porque o jogo está muito engraçado. Tem o Ryu cachaceiro, tem o Deadpool, um personagem completamente editado, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Foi o melhor personagem do jogo, na minha opinião, foi este. Tem chefes apelões, tem lobisomem, tem pombo, tem a galinhada toda, tem samurai, tem ninja, tem o... Reúne! tudo que é de melhor, né? É virada num zoológico, né? Tem samurai, tem ninja, tem pombo, tem ganso, tem lobo. Virada num zoológico. Tem até um cara, um pistoleiro que usa uma espada neste jogo, rapaz. Ele teoricamente deveria usar bigode, mas não, a gente não conseguiu achar um pistoleiro com bigode. tem até outras espécies de animais, mas eu não quero entrar nessa parte agora. Muito bem, mas pode continuar aí, Megatosco. Ah, comentar também sobre a trilha sonora, muito bem. Muito rapaz. Bem selecionado, os temas escolhidos a dedo. A dedo, rapaz. Cada uma das trilhas combina, você vai se sentir ao vivo, na luta, pau quebrando, entendeu? E cada música combina com cada um dos personagens. Eu ouso dizer que foi uma das minhas melhores obras-primas. É claro, feita em conjunto com os outros, é claro. É claro. Mas eu só entro com a ideia, o pessoal mesmo é que faz a trabalheira toda. Bom, eu queria salientar aqui, não tem muito a ver com o AWP Fighters, isso mesmo porque a gente já falou muito do AWP Fighters, que teve 60 downloads. Uhul! Então, foi muito bacana, cara. Eu curti muito de ter feito e dessa réplica assim do pessoal. O pessoal curtiu, baixou e jogou mesmo. O que eu queria falar hoje. Obrigado. Uma ovação para os nossos meus dois companheiros que não podem estar neste momento. Mas eu espero que eles possam ouvir isso. Muito bem. Muito bem. Eu queria destacar uma coisa que eu esqueci de falar, que foi o mês de dezembro aqui. O que que acontece? Caso vocês não saibam, meus amiguinhos, 36 pessoas registraram no fórum. É verdade. E isso, assim, eu queria salientar isso, porque muita gente que entra ali e tem um pessoal participando, entendeu? Tem um pessoal participando, tem gente nova que chegou, já tá aí dando os posts aí, meio que fluid assim, mas não tem problema, vocês podem. Se vocês passar da conta, a gente corta as vidas vocês, entendeu? Mas eu gostei, eu curti muito, cara, porque isso mostra que, tipo, muita gente fala, ah, o fórum tá parado. Não. O fórum não tá parado, entendeu? O fórum tá. Era fodástico, entendeu? Teve suas quedas. Eu já cogitei sair do fórum também, mas depois que ele mudou pro servidor pago, ficou uma maravilha e o pessoal tá voltando pouco a pouco. Eles estão voltando e começando a participar. Certo? Inclusive, agora voltando sobre o. Não para não haver muitas delongas, voltando pro. Pro podcast do King of Fighters, eu acabei de ouvir o podcast completo. Queria mandar um abraço para todo mundo que participou, que ficou muito show de bola. Ficou aquela zona de sempre. Filha de menino cantando, pai de menino cantando. É uma zona completa, gente falando ao mesmo tempo. Assim, ficou uma maravilha, né? É a marca registrada dos nossos podcasts. Muito bom mesmo, parabéns aos participantes. E o pessoal, você reparou bem que tanto o Spider quanto o Inuyasha, quanto o Ganso, sabiam do que tava falando. Tem altas horas que eu ficava quieto ali, porque eu não sabia de nada. Então, fazia as perguntas mais dessas, assim, ô, o King of Fighters 94 foi lançado em 94 mesmo? É tipo, achei que os caras iam falar assim, ô, o que tá fazendo aqui, né? Mas, eu realmente não entendia nada, cara. Ficou bem legal, cara. Assim... eu ouvi algumas coisinhas ali, concordei com muitas, discordei de outras. Cara, mas na maioria foi tudo certinho, cara. Eu acho que foi muito bacana mesmo. Os caras assim, entendem do que estão falando, entendeu? Eles conhecem bem o material deles, é isso aí. Curti mesmo, curti. Fora continua bombando, continua acompanhando e os grandes problemas deu mais, tipo, problema que deu ano passado com login, com. Um conseguindo entrar na conta do outro, aquele problema é que não conseguia ficar logado, já foi resolvido. Pessoal, já tá tudo consertado já, entendeu? Os bugs já estão sendo consertados. A única coisa esquisita é que ele já podia ter tirado aquele skin de Natal, né? Sair já passou agora, dia cara, 6. É pra sair e terminar hoje, dia 7 de janeiro. Então eu acredito que até amanhã ele já deva voltar para aquela skin cinza, aquela IP body cinza, meio esverdeado, essa cor e aquilo, tudo daltônico. Mas é para voltar para aquela skin antiga. Ah, aqui ó, só uma recomendação para você, não jogue Aquaria. Não é porque o jogo é ruim não, porque como você é daltônico, O negócio do jogo todo é baseado em cores, cores de cantar lá. Aí não dá. Eu gosto quando tem aqueles jogos assim, tipo aquele Puzzle Fighter, que a pedrinha azul é diferente. A Puzzle Fighter é o Tetris Attack, que a pedrinha azul é diferente da pedrinha verde. Então eu posso botar em preto e branco e jogo faceiro. Tipo o Super Puzzle Fighter 2 Turbo, que tem o amarelo e o verde lá. Eu vivo errando lá, que eu não vou dar pro verde ali. Mas é mesmo. Você tem que ver isso, que tem, né? Não é só gente que enxerga direitinho que joga essas coisas. Tem uns miopes também. Então é. Só pra constar, pra completar o remake, retrospectiva, que faltou uma retrospectiva. Agora nós temos dois novos mods, agora eu e o. É verdade, eu queria comentar sobre isso. Tanto eu quanto o Bagotão de moderador aí. Tem previsão que a gente já sabe que vai entrar aí pelo menos mais dois pro time. Pois é, rapaz. Estão chegando novos membros aí. Pra quem ouviu direto do Front, é o podcast que o Fênix fez aí sobre administração. A intenção é que cada vez trazer mais gente pra equipe. Então, o cara não é... não sou moderador porque não sou da panelinha, não é isso. O pessoal tá tentando pegar quem tem conhecimento de causa, quem tem, tipo... Que eles veem que é um usuário já mais antigo que pode tocar uma sala. A ideia é que pelo menos tivesse mais gente para ajudar, porque do jeito que a coisa... Há o planejamento de crescer durante o ano, realmente vai ser preciso. Então... Realmente. O bicho vai pegar e nós queremos você para fazer parte do batalhão que vai guiar aí o fórum. E espero que o fórum cresça muito e principalmente melhore em qualidade e não apenas quantidade, logicamente. Bom, acho que a gente já tá enrolando demais aqui e nós já pode descer o cacete nesse podcast. Eu não estou neles, só avisando. Eu não estou nele porque infelizmente foi... gravado e eu não poderia estar com, mas mesmo assim está muito bom. Parte. Está muito bom. Eu queria ter participado, mas não teve como, mas está muito bom. Quem ouviu a primeira, ouça agora a segunda, que tá, que com certeza deve estar arregaçando. Vai ter aí Spider 99999, o Ganso e o Inuyasha e eu falando. Então, eu vou soltar o play desse negócio aí. Um abraço pra vocês, galera. Até semana que vem. Falou! Ganso, você que é o nosso consultor de dados. 99 saiu dois anos depois, não foi? Não, 99 saiu em 99. Mas saiu... 99 foi em 99 também, no mesmo ano. É, não, 99 foi... É que tirando a história do 98, excluindo ele, o 99 foi dois anos depois, né? Dois anos depois, né? Vem aquela puta de clonar. Cara, joguei muito 99. Ah, eu acho tosco aquele 99, cara. Aquela esquiva que isso, tosca, cara? Lá, cara. Cara, que esquiva rápido, medonha, é cara, lá, cara. Aquela esquiva, tu vai pra trás e pra frente, cara. Tu não sai do golpe do cara, tu volta pro cara. Não, a esquiva dele é escrota, mas ele é muito legal, cara. É rápido demais. Eu não acho rápido, cara. Eu acho ele... Como ele, como 97, eu acho ele tem uma jogabilidade dura e um pouco lenta. Não, joga ele e joga 98 pra você ver a diferença, a rapidez. Eu não gostei não, cara. Eu acho que deixou a desejar tanto na história... 99, vai. Eu sou apaixonado por 99, cara. E virou o gibi do Homem-Aranha. Tava na moda do Homem-Aranha, tava com um monte de clone no gibi. Tinha 3, 4 Homem-Aranha no gibi. E pronto, aí ficaram aquelas zonas de clonar o Kyo pra cá, clonando o Kyo pra lá e K-Dash pra lá e K-Dash pra cá. E aquelas coisas erradas que foram se batendo até o 2002 pra resolver. Mas pessoal... Eu até acho que entrou... Eu joguei demais com o Kyo Clone 2. O 2 é muito bom, porque o 2 é muito bom. 96, né? Clone do 96, 97. O que 1 é do 94, 95, isso. O legal... Não, tem que ver o lado positivo. O positivo do King of Fighters 99. O Shingo entrou num time. E é muito forte também, é um dos mais fortes personagens. O ponto positivo é que entrou o Jun também, a Wipe. O Jun pra mim é o melhor boneco também que já teve no KOF. Consegue jogar com aquilo? Mas claro, o Jun é muito bom, cara. É difícil mais jogar aquele homem, cara. Desprezar mesmo. Depois que tu pega o jeito das bases dele, cara, ele é um capeta, cara. É estranho demais. Pelo menos acerta de longe, né? Deus me livre. Mas, ah, sei lá, é que ele tem gol pra tudo, cara. Ele tem gol pra todas as horas, todas ali. Quer emendar alguma coisa, ele tem golpe. E, ó, pessoal, e é só na ponta do pé, né, cara? King of Fighter. King of Fighters 99 é no ápice da SNK, porque foi o mesmo ano que saiu o Garou, cara. E o Garou revolucionou, né? Ah, o Garou. E foi na mesma época que saiu o Street Fighter 03. Pode ver que os gráficos é idêntico ao 03. O jeito do gráfico. Era melhorada jeito. Grande demais no gráfico. O KOF, o King of Fighters 99 do Dreamcast, dá pra falar melhor, que tem aqueles gráficos em 3D assim, e do PC também, né, que é o mesmo, é melhor. Joguei jeito. Muito 99 do Dreamcast também. Eu joguei bastante a versão do PC, só que a história é meio xoxa, né, os caras lá, que nem foi falar, pega o Kill, clona o Kill desaparece, entra com um secreto, o Yori também desaparece, sei lá o que mais, acho que parece que acaba a rixa entre o Kill e o Yori, né, também. É, não acaba, é que o Kill ele desaparece porque o Krizad pega ele pra roubar, pra justamente fazer os clones, ele pega a DNA do Kyo pra fazer os clones daí. Pelo que eu sei, a história é assim, que depois do 97 o Kyo tava meio delimitado e o cara foi lá e pegou o caboclo. Falou, vem cá, meu fogão. É só desculpa, a história é só desculpa. Daí é máquina de cassino, é só pra ganhar dinheiro, não tem história, isso não tem história. Os caboclos já estavam tudo pulando fora, já sabia quem eu falia, a SNK já ia tava falindo, daí os caras... Aí entrou aquele modo da ajuda lá, que eu acho que o nosso pior... Não, cara, tanto que é bom aquela ajuda, a Athena, tanto que salva. Ah, não, que isso, cara, aquela ajuda lá, cara, foi a pior coisa que já teve no copo, deixa eu juntar 5, bichinho, deixa eu juntar 5 ajuda. Não, no final, o cara vai te beirar, a Athena tira na hora e te dá... Ah, eu não gosto. Isso que eu acho tosco, tu joga pra fazer isso. Acho que foi legal o sistema de ajuda do... Ah, eu não acho, Tri. Ah... Não, Tornado. A do 2000 tu faz infinito toda hora naquele jogo. Cara, você chama aquela merda aquele Joey, eu já cansei de deixar controle lá e sair xingando o cara por causa disso, sabe? Toma mais na sua. Que é o 7, tu faz a combinação da 7 com a King lá, deu, cara. Tu acaba teu jogo. Eu não gosto da base, as ajudas pra mim foram... A do 2000 então nem se fala naquela ajuda tosca lá. A do 2000, a sequência do Terry com o Clark de ajuda. Você vai... Não, o Clark de... No, do principal e o Terry de ajuda. Você vai levando ele e carregando no máximo, cara. Aí é bacana. Assim é, ficou até legal. Mas contra o Kyo e pá, merda. Naquele... Em O Pai 99 eu achei um personagem interessante que entrou. Foi o Kadesh, é clone, mas eu achei legal o estilo dele. Ah, não, ele é um personagem. É um personagem acho que marca bastante o jogo. Na verdade, o time dele é do... Na verdade, novo, eu acho que os personagens time, que entraram no 99, cara, foram personagens bem legais. Assim, tanto o K-Dash quanto o Jun. Acho que o Whip também entrou nesse jogo aí. O Baal, eu nunca gostei do Baal. Isso. O Baal. O Baal é muito bom, cara. Se o cara souber jogar, Deus me livre, você não consegue ficar perdendo. Ele é muito bom. É 99 que o Kenzo perde os poderes? É, 99 ele começa a perder os poderes. Coitadinho, comeu muito bolinho. No 99 entra também aquela Li Xinfei, né? É, ela é isso mesmo. A Xinfei, a Kazumi dentro aí também, não é? Pô, a Xinfei eu joguei muito com ela, cara. Ela é rápida demais. Ah, a boneca é tosca, cara. Não, ela é bacana, cara. Joga com ela pra você ver. É. Ah, é muito estranha aquela boneca. Cara, lá, você pega o negro de surpresa, é muito bom a bichinha, joga com ela, você vai viciar. A boneca ela é toda dura, cara, ela não tem, sei lá, parece que não tem combo, cara. Não, nossa, cara, joga com ela, cara, os máximos dela são bons, só que você tem que chegar perto, no chato dela é isso. É, esse é o problema dela, tudo perto. Mas tem um de longe, mas só que o cara percebe, né, que você fazer o máximo é meio média distância. Ah, eu não gosto dela, eu acho ela... Teve ela é bonecos... bacana, o meu time na 99 era... Eu gostava de jogar com a King. A King ficou muito boa na 99. Ficou bem desenvolvida. Isso, a King ficou... A Kazumi não. A Xinfei. O Shingo. O Shingo também ficou muito forte. O Terry, como não podia deixar de ser. Clark também ficou bom demais. O bichinho quase tudo tem sequência. É, o Clark ele mudou alguns golpes, né? Ganhou alguns golpes novos. Foi. E ainda com aquele negócio de você quebrar a barra, né? Fica vermelho ou amarelo. Ah, é, do Sim. Armor e da... Isso, dá um charge lá na sua barra de máximo. É, isso eu já também não gostei. É, eu já não achei tão legal assim. Aquilo lá veio daquele KOF O KOF não, do Fatal Fury e o India Beach, né? Que se você cancelar os trem, veio daqui lá. Ah, isso eu não sabia. Não joguei esse. Vendo aquele. Não, não é o India Beach não, aquele é o Real Bolt do PlayStation. Do PlayStation, de rede você como fazer aquilo lá. É um final. Esqueci o nome do máximo, é final não sei o que lá. Muito aí você bom, faz cara. Cancelando os golpes e veio daqui lá também, da 99. Muito bom, cara. Não, mas o boneco eu acho legal que entrou, é o máximo, cara. Eu acho muito bala aquele boneco. Entendo, muito desequilibrado ele, forte demais. Não, 99, Tornado. Ah, você tá doido? Você pode escolher ele. Ele é ele, o K, o Shin e o Benimaru de trio. Benimaru. O Max trio não, de... É. Quarteto. Viu, galera? Só um mérito de curiosidade que a gente tava falando das datas do lançamento. Eu vendo aqui no site da SNK, por exemplo, o King of Fighters 94 saiu dia 25 de agosto de 94. Já o 95, em 25 de julho de 95. O 96, 30 de julho de 96. Isso tudo a versão arcade, né? E o 97, dia 28 de julho de 97. Já o 98, dia 23 de julho de 98. E o King of Fighters 99 veio dia 22 de julho de 99. Tô nessa fase. Cara, então, foi começar demais, todo ano um The King of Fighters novo. Pena que não tem isso hoje mais. Não tem. Só foi começar a atrasar no 2001, que daí no 2001 faliu de vez o negócio. Não foi atrasar, né? Foi a SNK faia, aquela porcaria daquela Playmore comprar e acabou. Ah, mas o 2002 é bom, cara. Apesar de ele ser um jogo mal. Nada demais. O Sprite ser aqueles Ctrl-C lá, o jogo em si, a jogabilidade dele, tirando a muitos infinitos, cara, ela é muito boa, cara. É um jogo rápido. Fala assim, em relação a atraso, né? Não a jogabilidade, fala atraso das histórias, do arcade em si, acabou. Depois que a Playmore tomou conta, acabou. Ah, mas o KOF 11 eu acho bom, cara. É, bonzinho, não é ruim não. Falta mais em jogar ele. Ah, o KOF 11 é um baita no jogo, cara. Eu parei pra jogar agora. Calma. Chegamos lá. Aí, eu gostei KOF bastante. 2000. KOF 2000. Ele é rápido, né? Ele é muito rápido, cara. É um jogo você muito... Você jogou com o Máximo? Tanto que o Máximo é escroto? KOF 2000. Bom dia! Ameze! Orus da Zé! KOF 2000 foi lançado em 26 de julho de 2000 pra arcade e depois 21 de dezembro pra AES, né? 2000 continua a história da... E é escroto. Joguei muito pra Dreamcast. O 2000, Dreamcast Quest é o dia 8 de agosto de 2002. É, joguei pro, demais. O 2000 continua a história do Nets lá, e dá-lhe clonagem, some os K-clone, né? Interessante isso. Continua o K, o Q volta. Deixa eu ver quem mais volta aqui. O Aero Team muda de novo, entra o Ninja, entra o Ramon e a Vanessa. Entra Ramon, aquela Hinako, né? Aquela lutadora de sumô mais magrinha que já existiu. Entra o Lin. É bom jogar com ela, cara. A Hinako. Mas ela é muito... Puta demais aquela menina. Ela é muito boa, cara. Tá louco. Nunca joguei com ela. Nunca gostei. Cara, ela é muito chata, cara. Mas ela é muito chata nesses tapas, justamente. Entra um lutador secreto, né? No meio, a Kula também. A Kula. Nossa, a Kula rouba demais. Forte demais na conta. Ah, no 2000 ela é fraquinha. Ela tá chata. Tá louco, homem. Você não der ela, se você for pular em cima com aquele cabelinho dela, já era. Ah, mas é... Não tem como ficar perto da menina. O Takuma não, volta não entendi, e entra King pro Art of Fight Team e fica com uma história muito escrota entre no Art of Fight Team. Quem eliminou o Art of Fight no 2000? Eu terminei, que a King tá lá caída no chão, não é? Aí o Takuma aparece pra defender e fala alguma coisa que é a mãe do não sei o que e acaba assim, de um jeito muito estranho. Ah, eu não, mas ela no Ryo Sakazaki não tá namorando? Desde a 99? Sim, tem uns casos, né? É, as histórias estranhas, enfim, ficou, né? Já começou a se perder a jogabilidade dele ficou bem parecido com o Guile. Um boneco que teve uma mudança drástica foi o Robert, né? Que ele ficou muito parecido com o Guile. E ficou bem ruimzinho, viu? No Kyo? Não ficou ruim, cara. Ele ficou muito bom. Eu gostei daquele... Eu gosto daquele Robert. Todo mundo fala mal, cara. Eu acho um boneco cara, muito chato. Ficou escroto. Ficou muito ruim. Não achei ruim, cara. Eu achei que ele mudou, ele ficou um pouco mais durão, mas eu gostei do jogo dele em si. Achei ele bem chato. Se você tiver paciência pra jogar com ele, investir no personagem, pode ser uma boa. Mas pra quem era acostumado com ele e não quer saber de investir, pode desistir. Eu gostei dele. Esse que ele ganha as magias em cima e embaixo? Parece. Isso. Bem mal feitinho. É, esse KOF aqui eu acho engraçado que a tela de seleção dele parece que é a tela de Mugen, sabe? Seleção de personagem. É, bem escroto, por sinal. O que eu gosto é das cores. Isso, cara, eu acho que mas o artwork tanto arte, ficou bacana, cara. O artwork de todos ficou belíssimo. Dá pra ver, coloca no roxinho pra você ver. Você vê o desenho dos posters, assim, muito, cara, muito bem feito. A abertura dele eu gostei bastante também. Achei que ficou bem legal, cara. É, nem tudo pode ser bonito, né, cara? Ficou bacana. As fases são uma merda, né? Tudo feia. Tudo estourado, os sprites tudo arrebentado. Foi o último. É, vale lembrar que esse aqui, SNK, se não me engano, foi o, acho que o último King of Fighters feito pela SNK, né? Se não me engano, 2000 já foi, tinha dedo da Playmore junto. 2001 já era Playmore. Vocês sabiam que o Ramon foi eleito, o Mega mandou a imagem aqui pra mim, o Ramon foi eleito o melhor personagem da King of Fighters? Mas ele é muito bom. 2002. Eu jogava bastante com ele na 2002. Cara, ele é muito bom, cara. É, na 90, na 2000 quase ninguém jogou com ele, eu acho que não. Ah, que... Ele deu um capelão, né? Aqui o pessoal jogava muito com ele no 2000 também. Ah, jogou muito? Aqui não rendeu, não. Pra você ter uma ideia, Ramon, pra mim, até antes de conhecer o Pop, era aquele cara que grava o Incrível Rosca. Vem, já ouviu falar? Incrível o quê? Incrível Rosca, Ramon. O cara já ouviu uma coisa assim. Por exemplo, lá. Até com bobagem lá que faz o homem não, cueca. É que vale a pena, mano. Outro boneco que eu achei interessante que entrou foi o 7, cara. Que ali eu acho que ele é o melhor 7 que já teve no KOF até agora. Foi ali. Não, o 7 não. Vou falar aqui. O Lin ele entra ali como se fosse um conhecido do Eijin, não? Muito o Lin forte, quando entrou no 2000. É, e daí... Muito forte, cara. O Lin é muito forte. Continue. O Lin também é muito escroto a jogabilidade dele, cara. Não conseguiu jogar com aquele time. Mas que isso, Spider? Tu não gosta de ninguém, cara? Não, cara. Aquele Lin é muito estranho, cara. Ele é feio. Estranho, ele é escroto. Muito... Ele é bom, cara. Ele é muito bom. É, o tipo de personagem você tem que investir, mas à primeira vista eu não gostei dele. Ah, eu acho ele melhor no 2001. Mas no 2000 não tá ruim. Eu acho que ele bate parelho com muitos personagens ali de... Da 2000, cara, desses personagens novos, joguei com o Aspen, com a Vanessa. O Caio joguei pouquíssimo com ele. Joguei muito com a Kula. Mas o Lin, não consegui investir nele. Ah, eu gostei, cara, eu gostei. Qual outro teve... Qual os outros bonecos que entraram que mais? Achei, eu achei legal também no 2000 aí, foi as homenagens que a SNK fez. Tá, o Kyo e o ficaram separados, né? O Kyo teve uma mudança em golpes. Mudou bastante. Isso eu achei legal pra caramba. De Striker, tinha uma cacetada de gente de Striker, cara. Isso eu achei legal pra caramba. É, isso ficou legal, é tanto que tem uma manha pra tu fazer e pra tu pegar um Striker extra. Tem certos personagens que tem um Striker bônus ali, que tu faz um código, que é cima, baixo, trás, 3 vezes pra trás, 3 pra frente. Aí ele muda ali, isso, tá? Aparece é outro. É. Aí tu pega o outro. Ficou bom, mas o Dreamcast tem um bichinho também diferente, tem uns bichinhos diferentes também. Sim, conforme vai lançando a versão pra console, vai aumentando os bônus, né? Tinha o Kyo Striker, cara, muito bacana o jeito da roupa dele. As cores. É aquele que eu lá, eu não gostei, cara. Verdade, pessoal. De Striker? Você não gostou dele, não? Ah, não, de Striker. Digo do Kyo, o boneco, realmente. A gente esqueceu de falar que no 99 mudaram a roupa do Kyo, né? É, foi. Ficou, acho que... A primeira vista eu achei estranho, não gostei. Mas depois eu acabei acostumando. E outra coisa a gente esqueceu de falar que no 98 o Shingo já tá usando as luvas do Kyo. Que o Shingo ganha umas luvas do Kyo no 97, né? Ele ganhou no 97, né? Aquela parte da história ficou bem sacado, cara. Ficou bacana. Pra ver como a SNK dava detalhes, né? Dava importância aos detalhes das histórias. Daí já quando entrou a Playmore... Ah, cagou tudo. Aí ferrou. Hey, come on! Então vamos assim, então vamos meio off. O que vocês acharam? Qual a história que vocês imaginaram pro Kyo ganhar fogo nas mãos? Eu sempre imaginei uma. Vamos ver se vocês tiveram a mesma ideia que eu. O que eu saiba, o Kyo, o Kyo usa, tem a chama por causa do sangue dele, né? Que é não, eu falo Shingo. Pro Shingo ganhar as chamas, pra ele usar. Você imaginou uma história pra ele? Ah, o Shingo é por causa do treinamento que o Saiso dá pra ele, não é? Até tanto que mostra no final que o Saiso, que tu termina 2001 com o trio do Shingo, daí o Shingo lá tá meio que numa árvore lá, triste, que ele conversa com o Kyo, daí chega no final do aparece o Saiso lá falando que eu vou te ensinar a treinar pra tu prender, soltar fogo, alguma coisa assim, ele fala. Não vi isso, não seria 2001. Dave, 0-2001 com o trio do Shingo, que tu vai ver. Que aparece o Saiso dizendo que vai treinar ele. Fala que vai treinar ele, só que daí os caras deixam meio que de lado as histórias, né? Eu sei que eu vi o... acho que não sei onde que era, que o Shingo soltava um fogo, mas tipo com uma, com lança-chamas, uma coisa. É, assim. Não, o que eu li é que no 2013 ele já solta fogo, que é no Hidden dele lá. Quando tu faz o Hidden, eu não sei, eu nunca vi, até o Oaks conversou nunca... muito comigo isso, só que muita gente dizia que saía, mas eu e ele, a gente nunca chegou a ver esse fogo. Já no 2013 dizem que tem isso. Nunca vi, 2003 nunca investi nele. Mas assim, a história que eu imaginava pro Shingo ter lançar fogo é se ele sofresse um acidente e o Kyo fizesse uma transfusão de sangue pra ele. Daí ficava bacana, ele ia tipo ficou. Mas, assim, louco, né? Mas ficava legal. Eu pensei num cruzamento sanguíneo ali também, uma coisa assim do gênero, porque o cara treinando não, só, não, por teoria não ganha. Por teoria não ganha. Só se o cara pegar um sangue, por exemplo, do Iori. O sangue diz que o fogo do Iori era vermelho antes de você fazer o pacto com o Koro, com a família do Iori fazer pacto com o Orochi, né? Ah, mas, eu pelo menos nunca vi o Zonara em que o Kyo tem algum sangue diferente. Isso daí eu nunca vi, é novo pra mim. É que o Kyo... fazer um... pra ficar legal, pro Shingo realmente ganhar o fogo. Que ele é apaixonado pra poder soltar fogo pelas mãos, né? Sim, mas era 0-2001 agora que tu vai ver que tem isso que eu te falei. Que aparece no site falando. Será depois. A Playmore faz tão porco os jogos, segue tanta história que é capaz que o cara do nada solta fogo. Não, solta não, prendi e soltei fogo. Sim, desse jeito. É, do jeito que ela é escrota, né? É, do jeito que ela segue as riscas, as historinhas, é isso. Gosta de estragar os The King of Fight tudo? Ora, ora, ora, ora, ora! Morata! Ah, mas em dois... Foi aí o que eu não gostei. Eu não gostei muito daquele cofre ali, justamente por causa dos strikers. Acho que os strikers ali vacalharam com o jogo. Acho que se tu tirar os strikers ali, fica um baita no jogo, um baita cofre. Fica bacana. A jogabilidade dele é muito boa, é um jogo rápido. E rápido. Eu não sei, acho que é só os strikers ali pra mim que é o grande defeito do jogo mesmo. E você pode ver que na 2000 quase não tem aquelas apelação doida das outras. Os strike nunca foi meu forte, nunca gostei muito. Aí você vai e derruba o bichinho no canto, você pode ver, com o Joe e aquela cagada, que anarquia, né? Derrubou o cara e continuou até matar. É, pega ele, o Clark ali, deu, né, cara? Acabou, né? Com o gordão também. É, com o cara, gordão, chega, o cara tá de longe, ele fica só mandando o gordão, enchendo o máximo, carregando mais bichinho. O velho, você vai lá pro canto, apelação total. O único boneco que eu tenho raiva, acho que era o Shoy, cara. Eu não consigo gostar daquele boneco. É o pequenininho com as garrinhas, o veguinha. O Shoyu. É. Ah, cara, que bicho ridículo aquele lá, cara. Ajuda o Fred enjoado, você ganha dele. Pô, você já viu os vídeos de uns caras jogando na internet? Deus tem piedade. Ah, é aquele bicho, não, ele não tem jogo, cara. O jogo dele é o de fábrica. É porque ele não, tu não tem um jogo pra tu criar com ele. É aquele jogo pronto e tu usa aquilo. Os caras fazem sequência, os caras batem demais. Ah, tu faz sequência... Ah, não tem sequência absurdas que nem muitos personagens, cara. Não tem muita criatividade ele em si. Viu, galera? Ó uma curiosidade aqui. Tava vendo aqui no site da SNK. Por exemplo, 97, no King of Fighters 97, saiu o Hellbolt Especial, Last Blade, Samurai 64, 98. King of Fighters 98, saiu o Hellbolt 2, Samurai Warriors Rage, Warriors Rage e Let's Play 2. 99, saiu o Wild Ambition, né, o Fatal Fury, o Garou e o King of Fighters 99. E em 2000, saiu só o King of Fighters 2000. 2001, só o King of Fighters 2001. Só em 2002 que os caras foram lançar o Rage of the Dragons. Em 2003. Pra ver como é que estava a falta de criatividade dos caras. Né? Os caras ficaram praticamente 3 anos sem lançar, só lançando King of Fighters daquele jeito xoxo que saiu. Não, foi em 2000. Final de 99, a Gabriel Palência, a Playmore comprou. E daí em 2001 eles já lançaram o KOF 2001. Não foi 2001? Que era incerteza, né? Ninguém sabia se ia lançar o 2001. Então saiu com o nome da Elliot, isso, né? Por isso que saiu feio daquele jeito, porque foi meio louca, né? Chupa! Double! O 2001 é muito mal feito, cara. Pelo amor de Deus. Ele é mal feito, ele é horroroso. King of Fighters 2001 foi lançado pra arcade dia 15 de novembro. Lembrando que os outros era tudo em julho. É, saiu 15 de novembro. Que, na verdade, a grande diferença desse NK que atraso. Fez e pra ser mais legal ainda, a versão caseira irem caindo bastante foi a... Março, 2002, Turronzice dos caras não querer trocar a placa. Porque a Capcom foi evoluindo de placa, de não sei o que. E a SNK continuou sempre na MVS. Apesar de que os gráficos da MVS, cara, eu acho show de bola. Muito bom, cara. Cara, eu acho que se continuasse investindo na MVS, seria muito melhor do que eles investirem naquela placa que hoje custa bem mais cara. E que quase ninguém tem em fliperama. Guilty Gear não é pro Call of Duty, agora eles já mudaram agora? De placa de novo, cara. Da Sammy? É, é a mesma produtora, porque assim... Call of Duty eles já mudaram. Mudou do... Vai, não é aquela lá daquela... É, do, quando mudou do 2003 pro Neo Wave, foi o primeiro que saiu, eles pegaram a placa da Sammy, que é do Guilty Gear. Não, é a mesma que faz a placa do Guilty Gear. Isso, é o Call of Duty 2002 na placa nova. É, o tanto que o Neo Wave é o pessoal da Sammy que fabrica. O Neo Wave foi feito justamente só pra testar a placa, né, tanto que ele não tem nada de grande coisa. Aí o 2001... Pois é, eu... Isso, daí o KOF 11 já saiu nessa placa nova e o KOF 12 agora já trocaram de placa também. Qual placa é que é da 12? Ah, eu não sei, até eu acho que o Ricomo comentou no fórum tempo atrás, eu não peguei muito detalhe sobre ela. Procurei, eu sei que é o cara que tá sabendo de tudo aí, procurei. É, mas pessoal, eu lembro que a gente até comentou no fórum mais antigo ainda da WP, o mais antigo mesmo, que tipo um dos motivos da falência da SNK era por causa da pirataria de runs, né, e tudo mais. Mas era interessante, porque a MVS, ela tinha muita coisa. Vejam bem, o gráfico até o 94, 90, 96, 97, era usando tudo uma tecnologia. Depois eles conseguiram fazer, inserir memória em cima de memória, que é aquela tecnologia Giga, que aparece quando você... Giga Power, né? Que é uma tecnologia... Até 97 era 330 mega, depois passou para 1 Giga Power, na partir da 98. E daí eles conseguiram duplicar ou quadruplicar a quantidade de armazenamento de memória. Isso aí eu tava lendo outro dia. Então, tipo, os caras, se os caboclos fossem bons, eles levavam até hoje, né? Então, mas não sei se foi um motivo ou outro. Outro também é que os cartuchos do Neo Geo console era caro pra dedéu. Veja no Mercado Livre quanto custa um cartucho CIS. Tipo, japonês, americano. Compra o original, mas não é burro de pagar 300, 400 não, dólares por um cartucho. Cara, é muito dinheiro. Custa o videogame. Pensa na cabeça, né? O Mortal e o Street. Elas tinham outros jogos, não só o jogo de luta. O jogo de luta. E a SNK tinha também outros jogos, mas o forte deles era jogo de luta. Olha a quantidade de série que eles têm de jogo de luta. Art of Fight, Samurai Showdown, Samurai Speed, você joga cacetado. O próprio KOF. Muitos jogos de luta. Tá, e o que tu acha do KOF 2001, hein, então, Spider? Tu gosta da jogabilidade dele, dos personagens, pelo menos, tirando a parte do artwork do jogo? Ah, tirando a parte do artwork, tirando aquele Raiden que rouba igual o cão, se transformaram o cara no Ryu e no Ken, Deus me livre. Como rouba aquele homem? O Raiden, Robo, né? Você jogou com ele? Ah, o Raiden, naquele ele ficou muito apelão mesmo. Bah, cara, mas que anarquia! Eu não conheci o jogo dele, joguei com o cara uma vez aqui fora de minha cidade. Deus me livre, velho. O cara faz Shoryuken, Hadouken e cerca você no canto e tá louco aí. Ah, o bicho, eu gostei muito dele. O Lin também foi um que eu gostei muito ali. O Bao, já um boneco que eu gostava no 2000, não gostei muito dele no 2001. Qual o outro que é mais? A Fox, eu gostei bastante. A Fox eu achei muito legal, cara. Eu posso falar um pouco, cara, porque eu quase não joguei. Eu odiei aquele jogo, cara. Nossa senhora, passar por longe dele. Posso falar o que eu gostei do KOF 2001? É porque acabou finalmente aquela saga de Nets, que é uma bosta. Por isso que eu gostei do King Fire 90, do 2001. Não, que acabou horrível. A saga Nets. Porque essa saga vai ser uma saga muito retardada. Outra coisa... Não, retardada. Oi, cara, você vê os bichos na hora que eles ganham, cada um com a cara mais feia que o outro. Deus me livre. Cara, que foi feito nas coxas. Feito nas coxas, os caras fizeram tudo em cima da hora. Veja as datas que saiu. Saiu em novembro, zero pra sair tudo em julho. Feito nas coxas nas últimas. É porque tava falindo, já tinha falido, né, cara? Eles não sabiam o que ia fazer. E pra não perder a franquia, porque assim, pro povo não desistir e todo mundo voltar a jogar na época Street Fighter, Tekken, fizeram o trem meio louca. Do Tetsu. Aí já viu. Do Tetsu, pior, colocaram a Kula. Tá, beleza, amanhã voltou como selecionado. Daí colocaram um K9999 lá, que é o mesmo dublador do Tetsu lá do Akira. É um clone, tanto é que mesmo dublador. E o especial, quando você faz na versão japonesa, que não é sendo nada, o especial que ele solta golpe do Tetsu. Baixem, é de 88, 89. Vale a pena assistir esse filme, Akira. Ele passou algumas vezes na Bandeirantes. Vale a pena. Se vocês forem reparar, o Tetsu é igual. Essa dubladora eu não sabia. O dublador é o mesmo também. Pô, legal, Uma coisa que eu achei legal nos KOF foi que a Yuri começou a ter uma sátira em cima dos personagens do Street. Isso que eu achei bem legal, em cima do Ryu, do Akuma. Isso eu achei muito, muito legal que eles fizeram. Você fala sátira, você fala nos máximos, essas coisas assim? É, nos especiais, tanto que ela tem o secreto da Akuma, o especial, aquele do duas melão pra frente no chute do Ryu. Isso eu achei legal. Aquele que ele para, né? Ele para, dá um soco na boca do Song do cara e sobe. Aí ele sobe com o Shoryuken. Aquele ficou legal, eu achei legal tanto que... Ficou chupado, né? Ah, sim, é que eles, é, justamente eles falam que é uma sátira em cima dos personagens do Street. Tanto que no 2001 é o que ela tem o secreto, tanto é que dá pra emendar em combo o secreto dela. Se ela tem secreto 2001, cara, não joguei nada, não conheço nada do 2001. Tem, ela faz igual a Akuma, ela vem com os bracinhos ali e agarra o cara e parece aqueles monte de bocha dando ali tudo escuro. Pô, legal que... O secreto da Yuri é do mesmo jeito que o do Akuma. Especial. Bah, agora se eu não me engano, cara. Não me lembro se é do mesmo jeito que o do Akuma, não lembro. Mary também tem que ver aqui. Já vejo aqui. Tem uma lista de... Ah, então... É, que nem... Ah, depois a Bloody Mary. É. Ah, eu gosto do Coffee. A Bloody Mary? A Bloody Mary depois ela ganha o especial do agarrão aéreo, é igual da Akuma. É suporte fraco pra trás. Mas aquele do aéreo dela veio já era da 99, a partir da 99, não? Não, ela tinha no... É que o Bloody Mary é dois socos, chute... É dois socos fracos, chute fraco pra frente, soco forte, não é? Isso. É igual do Akuma, hein? É igual do Akuma. No 2001, que os caras começam a fazer umas danças lá, muda os times de novo, né? Volta o Japan Team, né? Então volta lá o... É, volta o Kyo. Volta o Kyo. É que o Diamond tinha desaparecido da 97, né? Aí depois que ele volta. O Diamond saiu porque como o Kyo saiu, ele falou que não ia participar também. Daí ele só voltou porque o voltou. Daí forma um time do Yori aqui, meio nada a ver, né? Coloca a Vanessa e o Ramon. O Ramon tudo bem, porque o Ramon gosta da Vanessa, mas bota o Seth no meio também ali. Tipo, o Lin vai pro time do K. A Chip e o K são o quê? Irmãos, parece, que é meio da rola essas histórias. Ah, no final do trio do Yori aparece ele espancando os três, não é? O Seth, o Vanessa e o Ramon. De novo? Quem é que espanca? De novo, o Yori, no final do 2001 dele, aparece ele batendo no Ramon, na Vanessa e no Seth. Eu joguei tanto esses 2001 que eu nem lembro de nada dessas coisas. Eu só sei que, se for isso aí, os caras copiaram e colaram no final do Yuri. Falaram também que no final do K, ele mata a Fox e a outra menininha, né? Mata. Ah, qual a... Ah, o K eu não lembro, cara. Do Next Team, é da Kula. O time da Kula, o K9999, eu acho que bate na Fox, se não me engano, mata a Fox. E parece que ele mata ela, né? É. E o K9999 e a Angel só fazem parte do Nets, né? E enganam a Kula e a Fox. Acho que o boneco mais croto que apareceu depois do Shop foi o K999. Eu acho que aquele boneco ali é ridículo, cara. Ele é feio, cara, mas ele é forte, viu? Ele é assim, cara, ele não é forte, cara. Tu joga, o jogo dele é a broca e deu, não tem mais nada. Ah, pois é, mas se o boneco vacilar, toma 9. Acabou. Mas então, isso que é o único boneco que tem isso no KOF. É um botão, tu faz o quê? 16 hits. Esse Pai, cara... É isso mesmo, você corta e dá 5 ou 6 de cara, né? Na primeira no suporte. Tu pula, daí tu dá pra frente, soco forte, pra frente fraco. Ali vai quase 20 hits. Em 3 comandos ali. Esse cara aí... Perde, ele derruba, né? Ele salta em cima... Ele pula em cima do cara e derruba o cara. É, ele pula em cima do cara. Esse cara aí... Estavam querendo pegar um sucesso aí, né? E fizeram, se acabou. Fizeram nada. Tipo, esse cara acho que foi o cara mais censurado de tudo do King of Fighters, porque joga a versão americana, o cara perde metade dos golpes, sim, os frames, coisas. O que? Tem diferença, né? É, o K9999, ele foi censurado em alguns golpes nos Estados Unidos, se eu não me engano. É, tanto que quando ele dá o especial do tiro, no arcade não sai nada. Virou uma arma. Só não sai sangue, a censura não. É só essa, né? Não, tem que... Se tu vai jogar, pelo menos no console, quando tu for jogar, ele puxa uma arma, o braço dele se transforma numa arma. Que nem no KOF 11. No KOF 11 já é assim. Ele fica uma arma. Agora se tu vai jogar o 2002, não, 2001... Mesmo censurado saísse também, hein? Não? Eu não vi assim. Agora eu fui jogar no console 2002. No 2002 tu vai jogar no arcade, ele não tem nada. Aí tu vai jogar no Play 2, ele já tem o tiro, já tem a arma no braço, tem um outro golpe dele que é censurado, que eu também não sei qual é que eu vi a diferença. Agora não sei qual é que é, mas ele tem os golpes censurados também. É no 2002. Da censura eu sabia só do sangue, mas eu não sabia que ele tinha censurado golpe nele, não. Pega a arma, pega, não sei se tem como jogar o KOF 11 ou o 2002 do Play e compara com o do arcade, tu vai ver que tem diferença. No emulador não rola, não? Não, no emulador ele só puxa o braço e começa a dar o tiro. Aí no do Play, ele puxa, levanta o arma, o braço dele, e o braço dele se transforma numa arma. Ah, emulador, ele... se você colocar em japonês, ele deve tirar a censura aí. Não, ele tá falando versão americana, né? Falando dos Estados Unidos. É. Foi censurado esse cara. Mas então, pessoal, King of Fighters 2001 passou Exaca, assim, né? Terminou a saga da Nets lá, pra avaliar, os caras queriam mudar o mundo. Os caras explodiram, acabou destruindo aquela famosa cidade que tudo acontecia nela, como é que era o nome mesmo lá? Sound Town? Não, como é que é Sound Town lá que tinha? Onde é que era o Fatal Fury? Onde é que era o Art Fight? É, Sound Town, né? Então, destruiu Sound Town e jogou depois esse corte 2001 feito nas coxas. No outro ano, em 10 de outubro, ou mais cedo agora, né? Saiu 2002. Esse aí, eu melhor ou pior melhor do que o 98, mais uma versão de coleção, um né, monte, só pra festividades, isso aí, né? Junto um monte de gente, eu jogo até hoje pra lutar junto. Upgrade, o upgrade. Eu também. Eu jogo até hoje, cara, desde 2002 eu jogo até hoje com meus amigos. Eu tô destreinado, mas é bacana. Cara, cada vez que tu joga o jogo, tu descobre coisa nova, que emenda em coisa nova. É um jogo que tu, sei lá, cara, tem coisa que eu acho que eu não vi tudo ainda. Esse tempo aqui veio um cara aí de Minas Gerais, num flipper aqui do centro, que era considerado o melhor do Brasil, o cara aí fez 120 wins na gurizada lá. Uns troços que eu nunca tinha visto. Você tá louco? Cara... Quantos wins? 120 wins. O cara ficou, acho, não sei quantas horas. O cara, ele jogava muito, era de Meili, era Yuri... Ah, aquela anarquia, né? Meili, Andy e Vanessa. Ah, cara, tá a Meili dele, ele não parava, cara. A Meili dele era trocando de base toda hora. Ele trocava... Não sei como é, tu dava um chute nele e tava na outra base, já trocava outra base ligeirinho pra defender, daí já trocava pra outra base pra manhar o boneco no soco forte dela, que ela alcança tri longe, os fraquinhos e os combos de base trocada toda hora. Bah, o cara era um monstro, a boneca. O cara é de Minas, né, velho? É, de Minas. O cara vem aí, que ele tava fazendo um tour pelo Brasil pra lutar nos flippers das cidades aí... E quando eu cheguei lá, até fui um dia de tarde lá. ele fez quantos? Ele fez uns 40 wins até eu fiquei lá. Depois eu fui embora, eu não aguentei. Os caras lá ficaram emputecidos com ele lá, que... O cara é louco aí. O cara jogou... Viciado demais. A Yuri dele não era nada demais, era só chatinha. A Angel dele é aqueles infinitos. Tu tomava um combinho, ia pro campo. E aqueles... Soco, bochão... Aí levanta com ela pra trás, soco, cima e soco, daí ela dá o braçaço aí, e fica levantando. Quanto faz infinito, né? Já era. Já era. Mas a única boneca mesmo que ele jogava mesmo era de Meili e o Kim. O Kim dele, ele usava muito aquele bug do Kim que ele tem, que ele cancela golpe sem estourar barra. Que ele fica aquele branco. Não, explica pra nós, como é que é? Digamos, tu pega o Kim até... Tu não pode encher duas barras, até uma barra e meia, tu dá, se eu não me engano, é o... Tu dá o pisão do Kim, o pisão dá dois pra baixo e chute, tu dá meio lá pra trás, trás, frente, chute, e aperta o chute de novo, ele pisca e tu pode continuar combo, cancelando, tipo Angel, assim, tu vai fazendo os infinitos loucos com ele, só que sem levantar o cara do... Sem, no chão mesmo, tu vai fazendo como tu dá chute, aí tu faz esse comando, ele já cancela igual bem rápido, ainda dá tempo de tu correr e alcançar o cara. Aí tu sabe fazer? Sei. Vai, depois vamos jogar aqui pra você me ensinar. Vamos jogar, eu te mostro depois ali. Aí tu só pode fazer até uma barra e meia, que senão depois ele puxa o especial. Gepu Ken, Kaiser Wave, Genocide Kata! King of Fighters 2002 volta de novo ao Rugal, né? Porque todo, a cada 3 anos tem esse especial, sempre o Rugal o chefe, né? Pra lembrar o 94. E nesse apelão. Sempre apelão, né? E nesse aqui, eles modificaram, né? Agora não tem mais Kill 94, 95, agora eles colocaram como Kusanagi, né? Ah, eu gosto do tipo de tipo de golpe dele, cara. Eu gostei pra caramba. Jogo bastante o que é Kusanagi, cara. Eu gosto mais eu não gosto. De fazer dele. Hã? Eu não gosto dele, só acho ele rápido, mas eu não gosto dele. Bacana, cara. Eu gosto, cara. Eu acho que pro Kyo normal, cara, falta uma magia. O boneco todo mundo contesta é o Kyo normal, cara. Muita gente não gosta dele. Pra mim foi o melhor Kyo que já teve em todos os KOF. Não, mas esse Kyo normal também é forte demais, porque ele é rápido demais. É, depois no 11 entra isso. No 11 ele tem, né? É, no 11 ele tem a magia do soco e a que ele atira no chão. Mas no chão, no 11, ele é lento demais, cara. Ah, mas dá pra emendar combo daí, tu... O cara levanta quando tu toma aquela naquela caída. Quando tu tá caindo, ele dá a magia e o cara sobe de novo. Eu achei sacanagem que não colocaram o Raider aqui no meio, né? não colocaram ele, fizeram o KOF 2002 sem o Raider. Isso achei uma sacanagem. Ah, mas eles não colocaram. Mas eles não colocaram... O legal é que esse KOF 2002 ele marca o último King of Fighters que saiu pra Dream Quest, né? E, por exemplo, a versão, não sei como é que é o Dream Quest, mas a versão do Xbox tem alguns personagens novos. Tem o Giz, se não me engano. Tem a King, o Jingo. É King, o Jingo. Eles introduziram alguns jogadores não, a mais. Mas aqui é normal. O Giz eu acho que não tem, acho que é só a King e o Jingo, não. No PS2 eu sei que tem o Giz, o Billy. Ó, o Xing, o Jingo tem o Dreamcast e o PS2, tem, a King normal. Também. O Giz tem na versão do PS2 e do Xbox. É o Goenix também, na do PS2 e do Xbox. Qual mais? O Yori Orochi na do PS2 e do Xbox. E a Hinako só na do Xbox, segundo a Wikipedia. Isso. É, para não. Isso. Serve. Para não. Ah, nem precisava também do PS2, que a mãe é muito feia. Não, ela não é feia, né? Ela é feia, eu falei só pra apelar e me acha. Ah. Ela é mata boneca. Isso aí irrita, gente. Sua cabeça não foi um fraco. Não, eu gosto do. Eu gosto muito desse golpe. Apesar de ter essa apelação de estourar a barra aí, cancelar esses golpes infinitamente. Ah, que compaia, né, cara? Que destrói o... Ah, isso dá. É, tem os bonecos que é muito fácil fazer isso, cara. A Vanessa ali, qualquer um faz aquele 100% dela. Eu o cara, não, é que o cara vai jogar fazer assim no FIFA, cara, o cara põe... Fazer 2002. Ah, dão, eu não perco meu tempo nem tentando aprender, cara, aqui. Eu tenho uns vídeos aí, uns manual que mostra passo a passo, mas eu não perco meu tempo tentando aprender. O cara faz de volta, a galera dá um tabestre na cabeça do cara, bicho, não tem... Sim, tem conversa. É mesmo. O cara aprende aqueles infinitos, aí se acha a mesma coisa se você jogar com o Yuri Maligno na 97. Aí você vai falar pro cara, não, meu amigo, vamos jogar direito. Não, cara, aprende a fazer, ué, isso aqui é o jogo, não sei o quê. Não adianta nada. Na verdade, eu acredito que se o caboclo é bom, o cara consegue passar por cima dessas dificuldades também. O cara colocou o primeiro, não tem como sair. Mas é que não tem, que nem o da Angel. O da Angel, tu tomou o da Angel, o cara sabendo fazer, não tem como tu sair. O cara não cai, ué? Então usa, se tá no programa, usa aquela técnica que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aí, ó. É isso, o cara é maior, né? Se apanha. Tá maior, então você faz que nem uma vez que o pessoal tava jogando King of Fighters e King Beltrão. O pessoal tava jogando e o caboclo partiu pra ignorância e tacou a cadeira em cima do cara e perdeu. O que eu também acho legal, que mudou bastante, foi o Takuma. Não sei, tem um monte de gente que não gosta, mas pra mim, foi melhor que os outros Takuma. Takuma sem magia, né? Uma coisa que eu achei legal de 2002 é que tem aqueles pá de volta. Aqueles pá pra mim é o que faz falta no King of Fighters. É, que lá é legal mesmo. Aqueles efeitos na hora de acertar as porradas, eu achei legalzinho. A princípio gostei, cara. Mas depois melhorou bastante, eu aprendi a jogar com ele, ficou muito bom. É que ele é muito chato, cara, ele tá muito rápido. O Takuma não, ele não era tão rápido, pelo menos eu não achava. Nesse daí ele tá muito rápido. E aquele pezinho dele, cara, que é a voadeirinha dele, você vai pular, o cara tira você do ar aí. Mas o CD também, ele quase derruba quase tudo, né? Não, ele é forte, ficou bom, cara, ficou bacana mesmo. Ficou bom, eu gostei dele. Qual outro boneco eu gostei também foi o Billy. Billy eu gostei muito nesse KOF, o Billy ficou muito rápido. Ele é pelão. Ficou muito chato nesse KOF, eu gostei muito do Billy. A Blue Mary não mudou nada. Não, e aí perde o nada. Outro. O Joey é um boneco, eu acho que praticamente por um lado inútil, que ele nunca muda. Ele ganha um especialzinho lá de vez em quando. É, que nem esse, ele... É, o Joey... O Yori, pra mim, é um boneco... Ah, eu não consigo gostar daquele boneco. O jogo daquele boneco eu acho muito porco. Cara, mas a voz do Yori é a melhor, cara. Ficou a mais bacana. Asobi wa owari da! Naki! Sakebe! Soshite shine! Aquele negócio dele subir no anti-aerilho. Lá ficou mais sacado. Ah, aquele chutinho nas costas dele lá é o cúmulo, cara. Aquele chutinho lá eu acho ridículo aquilo lá. Cara, a galera que é viciada só joga aquela praga daquele homem. Aí eu vem soquinho pra aqui embaixo, soquinho em cima, aí hop, aí passa por. Vai tentar passar por trás, você defende, aí vai lá e cata, aí é aquela anarquia que você sabe. Tem os tarados aí que eu vejo. Fala aí. Legal é que só uma coisa, que no 2002 eles introduziram alguns golpes especiais novos dos personagens que apareceram, por exemplo, no 96 tem a Mature e a Vince. Se não me engano, a Mature, acho que é a loira, né? Ou é a Vince? Loira. A Vince Qual? A Mature que é a loira, né? Ela ganhou uma magia, assim, ganhou um especial novo, a Vice também ganhou um especial novo. Eles introduziram, colocaram umas coisinhas novas, assim, de alguns personagens antigos. A Vice. Achei... Pode e tem uns bugzinhos também, né? Se você mata o bichinho, quase acaba. Bugzinho, mas esse cofre eu acho que é o que tem mais bug. Não, fala assim, de finalizando com o bichinho, né? Com a Vice você vai, joga o cara lá no cantinho com aquela mãozinha dela e ainda faz o máximo e cata ele, que lá ficou bacana. Pessoal, falou bug, agora eu lembrei uma coisa. Quem tem o King of Fighters 97 pra PlayStation 1? Não, eu não tenho. Eu tenho. Então, pega no modo extra e antes de começar a luta, segura o ABC, o soco, o chute, tá, e soco forte, então, lá pra ver o que acontece. Continuando, porque já ele carrega um tempo, automático. Já tá garelando demais. Bug, eu tenho que dividir, isso aqui vai dar um programa pra duas semanas. Só lembrei agora. E nós não vamos falar agora do da decaída, porque daqui pra frente é só fiasco essa série que eu faço. Então tá, então, até mais aí, pessoal. Tão bom pra nós tudo. Nem acha, bora lá pro... Pega, falou, pra acabar. Valeu. Tá, pera aí, tô entrando lá na MSN lá. Estamos lá na MSN, Fih. Abraço aí. Até mais. Então falou pra nós, Fih. Falou, Megas. Falou, Ganso. Falou. Beleza. Aí. Tem que colocar um tema aqui, pessoal. Vai, finaliza aí com o tema. É, você não tem nada.